outra mão. Sangue bom e corre por um dia melhor. Peça, levanta, se tá com nós, não tá só. Amigo é munição, os verdadeiros trinca com a gente. Cada parceiro meu representa uma bala no peito. Saudade faz lembrar de cada dia que passou. Dos que é miliano junto dos que agora é que colou. Pilantra, não me esquece de 30 de anos atrás. Me olha torto, motivo disso. Nem sei mais. Conheço vários tipos, sei quem traz perigo. Os que pra treta é nós, fora isso tá sumido. Vou por cada esquina, conheço os caras de cada firma. Se eu sair do trampo, falaram que outro tá em cima. Quando outra negou, mas agradeço a confiança. E olha pro produto, é bem aceito pela vizinhança. Eu tô lutando pra fazer diferente. Correr com os mano pra poder fazer o próprio dinheiro da gente. Eu quero pouco da vida, bem mais que isso. É que me deixa feliz, fazer um sonho, parceiro, curtir. Mistura, tamo junto, vai, não erro o passo não. Quem vacilar atrapalha o corre de todos, irmão. Levanta a mão, sangue bom e corre por um dia melhor. Peça, levanta, se tá com nós, não tá só. Amigo é munição, os verdadeiros trinca com a gente. Cada parceiro meu representa uma bala no peito. Tipo Sabota, também tem os pitbull por mim. Amigo é munição, carrego, tá comigo até o fim. Eu vim, foi pra somar, até que vi os mano, entendeu? O nosso corre é bem maior que o parque Ateneu. Eu canto só, mas não ando sozinho. É verdadeiro o que faço, vou conquistando atenção no caminho. Tirei um fino, quase não fico nisso. Se vem do pai o talento, então o filho vai trilhando o caminho. Eu valorizo quem faz, onde eu moro, MC demais. Muitos fazem raps, poucos como Stefanaz. Amor em cada rima traz, vagabundo faz. Até hoje pede o som, fórmula mágica da paz. Passando os anos, a cena se transformando. Percebo que clássico feito, o coração vai levando. Mistura, tamo junto, vai, não erro o passo não. Quem vacilar atrapalha o corre de todos, irmão. Levanta a mão, sangue bom e corre por um dia melhor. Tu peça, levanta, se tá com nós, não tá só. Amigo é munição, os verdadeiros trinca com a gente. Cada parceiro meu representa uma bala no pente. E cada rima é joia rara, diça a mente dos caras. Onde tem alto-falante, meu vulgo se espalha. Eu tô juntando os caras, o time não tá puto não. Quero ver na hora H quem vai ter disposição. Sem pensamento minúsculo, sem imagem pulso. O que falo vai além do que é feito no estúdio. Passado é tudo, carimbei meu futuro. Skate na rua, rolando som, não toca fita sujo. Crescer foi um curso difícil, acertar o percurso. Me torno maduro, experiência junto, discurso. Aperto o play, bota pra rodar o som. Os ouvidos do gueto, identifico que é bom. Levanta a mão, sangue bom e corre por um dia melhor. Tropeça, levanta, se tá com nós, não tá só. Amigo é munição, os verdadeiros trinca com a gente. Cada parceiro meu representa uma bala no peito. Levanta a mão, sangue bom e corre por um dia melhor. Tropeça, levanta, se tá com nós, não tá só. Amigo é munição, os verdadeiros trinca com a gente. Cada parceiro meu representa uma bala no peito.